banda de Jeff Park, John McIntyre e restante trupe são, claro, os Starters, chamem-lhe post-rock ou o que quiserem, mas não há por aí mais ninguém a fazer este tipo de som. E o regresso da banda de Chicago em excelente forma, novo álbum na inevitável Thrill Jockey, Beacons of Ancestorship, o tema que para nós já se tornou um hit, Prepare Your Coffin. Estão assim dadas as boas-vindas a mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. 2 horas essas no ar através das frequências moduladas estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. O podcast surge depois em www.orelhaextra.com. O arranque, como dissemos, com os Tordas, mas também a seguir com um trio italiano de Canale Piedmont, num disco que recupera um certo math rock, à la Juno 44, ou como os seus conterrâneos, o Zida, cujo engenheiro de som, Sasha Tilota, gravou este The Impossible Story of Bubu, chamam-se Yo Monade Stanka. parece que ainda não deu as últimas um estilo musical que teve como grandes bandas os Slint, os Shipping News, os Sicilianos e os Zida, muito adorados por aqui, entre muitas mais. Surge agora uma outra banda, são de Itália, chamam-se Yo Monade Stanca. O tema que por aqui rodou a beta é 432-1234, incluído no álbum The Impossible Story of Bubu. É o arranque da emissão 39 da Orelha Extra e continuamos com mais revivalismo, este indo mais atrás, até à década de 60. São um quinteto francês que veio editar deste seu álbum Ils sont formidables na Screaming Apple, Les Terribles. Club está incluído no álbum Ils sont formidables dos franceses Les Terribles. E acontece já no próximo fim de semana, 4 e 5 de setembro, a segunda edição do Quarteira Rock Fest no Algarve, desta vez apostando em grandes valores europeus do garage rock, como os irlandeses The Urges ou os ingleses Jim Jones Review. Uma das bandas sobre a qual recaía bastante expectativa era o quarteto feminino de Bristol, The She Creatures, que infelizmente não vai poder comparecer, mas em sua substituição os não piores, Hollywood Sinners de Toledo, em Espanha. O melhor do que se faz no rock and roll em Portugal também está representado neste Quarteira Rockfest 09, com os Murdering Tripping Blues e os D-Trio. Depois dos concertos, a festa continua no Bar Forte Novo com os campeões do Yeah Yeah, a boa gente da Groovy Records, também Pedro Chau e Maria P. Próxima sexta e sábado, dias 4 e 5 de setembro, no Calçadão Nascente, o Quarteira Rockfest 2009. Cartaz do Quarteira Rockfest, Yes, Re, já na próxima sexta e sábado, dia 4 e 5 de setembro, no Calçadão Nascente, em Quarteira, a não perder de forma alguma, porque ficou uma das bandas que por lá irá fazer a grande festa, os espanhóis Hollywood Sinners, do seu último trabalho, ou pelo menos pensamos que é o último, chama-se We Won't Change Our Style, e o tema rodado foi Wild Man. A não perder, Quarteira Rockfest 4 e 5 de setembro no sul do país, obviamente em Quarteira. Back away. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Deixem lá o homem gritar o resto. A primeira das 2 horas de Orelha Extra na RUC, Rua e Castrense, via o streaming direto de cada uma delas e podcast em orelhaextra.com. Para trás, 2 temas de outros franceses, cujo disco Land of Truth foi editado na Tiger Sushi e contam com a colaboração de Nicholas Kerr dos Pony Oaks. Chamam-se Creaker and the Dead Hillbillies e o álbum, como dissemos, Land of Truth. E para continuar, o regresso aos Balmoray. Thank you. É o último trabalho de originais da formação de Austin, os Balmorhea, mas escreve-se Balmorhea. Para vos informar também que este mesmo quinteto vai estar ao vivo em Portugal no dia 17 de outubro, no Teatro das Figuras, em Faro, a capital algarvia. Nos próximos meses vai haver uma catrefada de excelentes concertos, tudo culpa da produtora Eat My Hair, de José Matos. Ele, um homem também da Rua FM e principalmente do programa O Soluçar dos Esquecidos. A não esquecer, Balmorhea ao vivo em Faro, no Teatro das Figuras, a 17 de outubro. Por aqui ficou o tema Settler, do seu último trabalho, All is Wild, All is Silent. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. Ainda por aqui o CDR dos norte-americanos Real Estate, Atlantic City Expressway, ouvimos de lá Beachcombers, e também, como prometido no blog, cá está o novo T91 e Midi One Companions. زغن ضاغ انكرت ومعنم تومعنم تي سميل إميل تبعتنا لم تي سميل إميل تبعتنا زغن ضاغ انكرت ومعنم زغن ضاغ انكرت ومعنم تومعنم تي سميل إيميل تبعتنا من كيس إيميل إيميل تبعتنا Primeira hora, um canal auditivo suplementar com os fabulosos T91, mais um grande longa duração, chama-se Midi One Companions, e por aqui rodou a estrear Imazagen en Adag. What the hell is this place? Sons do final da primeira das duas horas de Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Continuamos ainda com a recuperação do único álbum da formação portuguesa que se move na música tradicional do nosso país, misturada com a música de tradição europeia. São os Ad Tambor, o seu único álbum editado em 2003, já por aqui tinha soado no sábado passado. Volta a bizar hoje com mais dois temas, um deles já ouvido, Bourré Le Poule Upé, e em seguida também Folhinha do Salgueiro, este último com a excelente voz de Margarida Simas. Nunca mais ouvimos falar desta excelente formação, a Tambor é o seu álbum homónimo, a fechar a primeira parte de Orelha Extra, depois talvez ainda um bocadinho de Nico Case, do seu último trabalho, Middle Cyclone. Thank you. can't turn around. It took half your leg and both your lungs. Now crazy hearts of sharks, I know you're away. I'm a man, man, man, man, man, man eater. But still you're surprised. Oh, São de Los Angeles, chamam-se Anne Van, fazem parte da Smell Scene, nessa cidade norte-americana, o álbum Cover Story, edição da Slanty Shanty Records, e mais uma vez a soar na Orelha Extra, Take It Back, Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, no sul do país, mais propriamente no Alentejo, mais abaixo no Algarve, Rádio Universidade de Coimbra, ou melhor, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra também, e nesta a partir do meio-dia, nas outras a partir das 21 e das 19, via também o streaming direto e o podcast em orelhaextra.com. Para continuar, para além do Anne Van, também o regresso em 2009 para os Bowerbirds, seu segundo trabalho, Upper Air. Thank you. I don't need you to catch my wandering mind, and I don't expect a southern girl to know the northern lights, and all I want is your eyes. Morning as we wait for a short while, and I do need the wind across my pale face, and I do need the fur to unfurl in the spring, and I do need the grass to sway. Yes, I do need to know my place. And all I want is your eyes. In the morning as we wait for a short while. Novo trabalho dos Barbirds na Dead Oceans, que é uma das editoras mais importantes que por aí anda, chama-se Barrera. Rodaram dois temas, House of Diamonds e Northern Lights. O disco seguinte foi gravado por Steve Albini, masterizado por Weasel Walter e editado pela histórica Skincraft. O que é que se pode pedir mais? Chamam-se Pré. Este Pré escreve-se P-R-E. Este é o seu novo álbum na editora Skingraft, uma das editoras que nos marcou bastante há uns bons anos atrás. Chama-se Hope Freaks e rodaram dois temas na orelhastra de hoje, os dois primeiros do disco Gang of Fire e Haircut Tacos Pré. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Thank you. É já um dos nossos discos do ano, fabuloso, novo trabalho para o britânico James Blackshaw, saídinho na Young God Records de Michael Jira, chama-se The Glass Bead Game. Temos por aqui o original em vinil, que não contém este tema Bled. Este tema vem sim no CD, que se encontra incluído juntamente com o vinil James Blackshaw, a rodar por aqui mais vezes, apesar de temas longos, como o que acabamos de ouvir, 10 minutos e 35 segundos. E outro dos grandes discos que este ano viu surgir é o novo para Sunset Rubdown, Dragon Slayer.

ba ka bana alhaji ina isa arbe ka sani in kai isa arbe ka sani ni ba ka bana alhaji ina isa arbe ka sani in kai isa arbe ka sani fero jawrongla jawro jawro jawrongla fero jawrongla jawro jawro jawrongla fero jawrongla rashin sani ayya hidare duku fero jawrongla rashin sani ayya hidare duku. É um tocador de biram, um instrumento da zona este do Níger, usado pela tribo Boudouma, que são nómadas pescadores que vivem junto ao lago de Chad. É um instrumento sagrado, protegido pelo espírito desse lago. O biram encontrava-se em desuso, recuperado agora por Mamane Barka, que o aprendeu a tocar com um velho mestre, sendo agora ele o único tocador desse instrumento, não só no Níger, mas em todo o mundo. A acompanhá-lo neste disco, o percussionista Omaro Adamo. O disco Introducing Maman Barka, e em estreia por aqui na Orelha Extra, com o tema Alades. Orelha Extra, canal auditivo suplementar ao sábado em 3 estações de rádio do país: Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense, o podcast em orelhaextra.com, bem como as playlists do que por aqui vai rodando e algumas notícias do mundo da música, seja ela qual for. E para prosseguirmos, um disco que teve uma edição limitadíssima a 100 exemplares, já não há mais, é do projeto de Ben Cooper, os Patience. E se estão interessados em, de alguma forma, ter esta música, entrem em contacto com Ben Cooper, o britânico, e ele vos fará chegar, tal como aconteceu connosco, um ficheiro com todo o disco, já que não produz qualquer exemplar mais deste seu projeto homónimo, Patience. Esta vez na orelha extra, Mind Your Manners, do projeto Patience e o seu CD auto-editado. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. We did not fade from noise meditation. We stopped abruptly while spinning down. This is not to depict hesitation. A silent gesture for princess's pleasure. Ah, oh, see what heaven said. Whoa, whoa, whoa, straight from heaven's gate. Yeah, I see what happened. Yeah, yeah, it embraces hate. Yeah, elastic dreams of vicious actions. Plastic stomachs wrapped in steel. Hair falls in a debris curtain. Cash can Canterbury, Hollywood Boulevard. Oh, you can count on it. Yeah, Richard Hell tapped in the wall. Whoa, whoa, but the punch up. Our fears are circuits to amplifier. All our bells have an LED ring. Rapacious gardens of female distinction. Can you smell trouble? Libraries of rubble. I don't wanna know. Whoa, guess the highest score. No, that's when my poodle pukes. From the noise meditation, we stopped abruptly while spinning down. Hair falls in a debris curtain. A silent gesture for princess's pleasure. Here comes Mary Rath. Whoa, Judy, tack to the wall. Whoa, take me back to disgrace land. Yeah, love with nothing at all. Yeah. São despedidas da emissão 39 da Orelha Extra com o último trabalho para os históricos Sonic Youth, The Eternal, desta vez Thunderclap for Bobby Pin, até o fim os Blank Dogs do trabalho Under and Under, vamos ouvir Night Night e depois o EP Deads para os Mayors. Fiquem bem, tchau, até ao próximo sábado.